diga que acabou. Ainda há tempo pra recomeçar. Eu faço minha parte aqui, você faz a sua, eu posso esperar. Sei que te magoei, machuquei teu coração. Por isso tô aqui, vim pedir o teu perdão. Já me decidi, tantas chances você não valorizou. Estou boa, meu amor, não me deu valor. Não importa o que acontecer, você me marcou. Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Você fala isso, mas se quer da boca pra fora. Incondicionalmente eu só sei te amar e te querer. Inexplicavelmente o meu mundo é você. Cíntia Mello, Jason Barbosa, a dupla mais carismática. Sei que te magoei, machuquei teu coração. Por isso tô aqui e pedir o teu perdão. Já me decidi, tantas chances você não valorizou. Estou boa, meu amor, não me deu valor. Agora eu vou seguir meu caminho sem você. Não importa o que acontecer, você me marcou. Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Você fala isso, mas se quer da boca pra fora. Incondicionalmente eu só sei te amar e te querer. Inexplicavelmente o meu mundo é você. Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Você fala isso, mas se quer da boca pra fora. Incondicionalmente eu só sei te amar e te querer. Inexplicavelmente o